fizeste um altar, Senhor, de cetim, quadrado e alto como um sonho em mim, com ouro puro as paredes a brilhar, diante do véu onde eu quero estar. Eu venho a ti, entre o altar e a pia, purificado aqui. O sangue do Cordeiro, expiação de amor, nosso resgate eterno, em ti meu Salvador. Que em cada geração a paz venha reinar.